Marketing Empresarial, com Luciano Steyer, na CBN Foz. Pergunta recebida pelo e-mail professorluciano@wln.com.br vem de uma ouvinte que escreve: atendo muitos clientes em minha empresa, sou uma vendedora por convicção. Um destes clientes é mal educado e ignorante. Pelo telefone, ele usa palavrões e me ofende com palavras do tipo incompetente para cima. Já reportei a situação a meu gerente, mas ele me disse que o cliente é importante e que eu preciso me fingir de surda, porque o importante é vender. Pergunto, é isso mesmo? Devo aceitar o constrangimento pessoal em nome dos negócios da empresa? Olha, prezado ouvinte, sinto informar, mas as verdades na sua empresa estão distorcidas. Você passa nesse momento por uma espécie de assédio moral de um cliente e com a conivência do seu gerente. Se ele é omisso, você deve procurar o chefe dele. Se o chefe de seu gerente também se fingir de morto, vá subindo até chegar na presidência. Quanto mais para cima da empresa, mais formalidades. Por isso, faça suas queixas por escrito e detalhadamente, para que você tenha provas futuras do assédio. Se as coisas não avançarem e não derem bola para você, o pior que pode acontecer é você ser dispensada. E isso, primeiro, seria melhor que ser ofendida. E segundo, lhe daria base para buscar justiça contra esse cliente desbocado. Apenas não responda ao cliente no mesmo tom que ele usa. Um confronto aberto e pouco civilizado tiraria toda a razão que você tem. Por outro lado, eu lhe diria que a maioria das pessoas suportaria a humilhação para não perder o emprego. A decisão é só sua. Ou se acomodar, ou lutar por você. Martin Luther King afirmava o seguinte: o que me preocupa não é o grito dos corruptos, dos violentos, dos desonestos, dos sem caráter, dos sem ética. O que me preocupa é o silêncio dos bons. Pense nisso, enquanto lhes digo: sempre avante! Você ouviu Marketing Empresarial, com Luciano Steyer, na CBN Foz.